parece o pai dela. Mesmo assim não vou me assustar. Eu vou buscar. Já pensei em falar com o pai dela. Será que eu posso frequentar a casa dela? E se ele não me aceitar? Hoje o papo reto eu vou andar. Sou apaixonado nessa filha. Se liga, vê se acredita em mim. Eu quero assumir, sou um garoto de família. Sua filha é muito linda. Ela nasceu pra mim. Ela nasceu pra mim. Sou apaixonado na sua filha. Se liga, vê se acredita em mim. Eu quero assumir. Sou um garoto de família. Ela nasceu pra mim. Vamos lá, show! Seu pai dela, mesmo assim não vou me assustar. Meu relacionamento eu vou buscar. Eu já pensei em falar com o pai dela. Será que eu posso frequentar a casa dela? E se ele não me aceitar? Hoje o papo reto eu vou mandar. Mesmo se você não aceitar, o meu sentimento eu vou provar. Eu amo a sua filha, ela é pequena, minha joia rara. Sou apaixonado na sua filha. Se liga, quer se acreditar em mim. Sou um garoto de família. Sua filha é muito linda. Ela nasceu pra mim. Sou apaixonado na sua filha. Se liga, quer se acreditar em mim. Sou um garoto de família. Sua filha é muito linda. Ela nasceu pra mim. Ela nasceu pra mim. Sou apaixonado na sua filha. Se liga, quem se acredita em mim. Sou um garoto de família. Por gentileza, todo mundo balançando a mão no dererê. Vamos fechar com chave de ouro, Brasília. Princesinha da mãe dela.